para a honra e a glória de Deus, vivendo e aprendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Liberdade assistida. Estamos na rua, nego. E aí? Quem tá disposto? Quem tá com nós, tá com nós. Quem não tá, vai ficar. Liberdade assistida, precisou só chamar. Bastidores da vida desse louco mundão. Muito mais que uma rima, muito mais que um refrão. Aqui cotidiano é gueto e não estrelismo. Pegando a palavra para quem estava preso. Infelizmente alguns preferem a nota de 100. Enquanto isso Deus levanta os loucos. Eu sei, quem tava preso no mundão, refém da cocaína. Com arma na mão, na ilusão correndo da polícia. Hoje tá com Cristo na moral. E não leve a mal quando Deus usar pra te falar real. Muito mais que o dinheiro, muito mais que a fama. A rua clama a vida e é Deus quem te chama. Tá disposto, entra aqui. Tá disposto, entra aqui. Deus te chama, tá disposto, entra aqui. Muito mais que o dinheiro, muito mais que a fama. A rua clama a vida e é Deus quem te chama. Tá disposto, entra aqui. Tá disposto, entra aqui. Deus te chama, tá disposto, entra aqui. Você tem muito dinheiro, que bom, deixa eu te falar. Você pode ser um mantenedor da obra missionária. Muitos precisam de ajuda e não é longe não. Vem aqui do nosso lado, Carolina, Maranhão. Também tem um povo escondido, pedindo ajuda. Cidade de Goiatins, CCA, tamo na rua. Se tiver em outro estado, tô ligado, tem uma pá. Também tem de São Mateus, Jardim da Conquista. Não tão longe dali, na mesma situação. Centro de São Paulo, Cracolândia, a devastação. A arma que o diabo usou pra derrubar guerreiro. Mas em nome de Jesus, Deus mudará esse cativeiro. Muito mais que dinheiro, muito mais que a fama. A rua clama a vida e é Deus quem te chama. Tá disposto, entra aqui. Tá disposto, entra aqui. Deus te chama, tá disposto, entra aqui. Muito mais que dinheiro, muito mais que a fama. A rua clama a vida e é Deus quem te chama. Tá disposto, entra aqui. Tá disposto, entra aqui. Deus te chama, tá disposto, entra aqui. O meu troféu não é uma mala cheia de dinheiro, mas vem você de joelho se arrependendo. Muito mais que fama, muito mais que contrato. Independente do real, quero ver quem tá disposto. Alguns estão brigando por estátua e por fama. Outros estão clamando por justiça na esperança. Quero ver quem é quem quando Cristo voltar. Aquele que pagou o preço, quem correu por fama. Sua vida vale mais que tudo isso. A ideia que te faço é sem fim lucrativo. Falo do mano que entregou a vida para Deus. Deixou de roubar, de matar, se converteu. Muito mais que dinheiro, muito mais que a fama. A rua clama a vida e é Deus quem te chama. Tá disposto, entra aqui. Tá disposto, entra aqui. Deus te chama, tá disposto, entra aqui. Muito mais que dinheiro, muito mais que a fama. A rua clama a vida e é Deus quem te chama. Tá disposto, entra aqui.